história do chamado homem X. Mal com Little nasceu, mal com X cresceu, lutando pela união das raças. Infelizmente morreu quando criança, viu seu pai sendo assassinado, sua casa, seus sonhos, tudo sendo queimado. Humilhado, massacrado, revoltado, eu diria mais ainda desesperado. Nas ruas aprendeu o caminho das drogas, usava e distribuía maconha, farinha. Até que um dia ele tentou ser malandro demais, queria passar seu aliado para trás. Foi espirrado, cuspido, escarrado, saiu da área, foi pra outros lados. Na nova morada ele foi bem chegado, em pouco tempo já armou sua quadrilha. O próximo passo é o assalto, fatura milhas e milhas, era o seu sonho. O assalto foi realizado, concretizado, quando voltou pra casa bem sossegado. No banheiro sentado foi enquadrado, puxa 10 anos de cadeia, ele foi condenado. Conheceu a sabedoria, conheceu uma pessoa que lhe mostrou a luz do dia. Seu cabelo de negro não é pra ser disfarçado, e sim pra ser mostrado. Mal com Little não é seu nome, isso é você quem diz. Esse nome não é seu, foi o feitor quem te deu. Na época da escravidão, trocaram nosso nome, mataram nossa raiz. Não sabemos quem somos, por isso usamos um X. Permanecemos desta forma, até sabemos a verdade. Vou meu país de origem, em busca de identidade. Depois disso então, uso meu nome de verdade. Tudo ouvir, também passou a assinar X. Malcolm Little morreu, e Malcolm X nasceu. A cadeia foi a sua faculdade, tornou-se um autodidata, um homem de verdade. Um ser humano brilhante, tamanha capacidade. Muçulmano fanático, denunciador do racismo e humanista internacional. Nas décadas de 50 e 60, representava os desejos e os sonhos dos negros americanos, lutava pelos direitos humanos. Descobriu que estava sendo traído por seus próprios amigos, estava sendo usado, sendo manipulado. Ele deixou sua religião e tudo que ele acreditava piamente. Ainda bem que parou, olhou e analisou. Ele viu que estava errado, pregar apartheid não era a solução. Porque brancos e negros devem viver como irmãos, pela união das raças passou a lutar. Sua própria religião resolveu fundar, mas na escuridão nascia uma conspiração. Queriam beber seu sangue, comer seu coração. Sua casa foi queimada, sua família ameaçada, a paz de espírito lhe foi roubada. Mas nem por isso ele desistiu, pelo contrário insistiu. Foi fazer suas pregações quando estava no altar, começando a falar, foi pego de surpresa, assassinado aos 39 anos em Nova York. Morreu ali um homem de verdade. A América depois de você nunca mais foi a mesma. Malcolm X, até hoje, lembramos com grandeza.